horas da noite não me deixam ver a cor de você. E não interessa se vão nos ver. Sombras da noite.